essa todo mundo sabe, hein? Todo mundo vai cantar junto, hein? Na festa Jericó livre e na vitória o whisky a gogo. A meia luz o som do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a sua energia quando peguei de leve a sua mão. O tempo voa mais de segundo e o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu. A minha fantasia no mundo era você e eu. Eu perguntava do you wanna dance, eu te abraçava do you wanna dance. E lembrar você, sonho a mais não faz mal. Eu perguntava do you wanna dance, eu te abraçava do you wanna dance. E lembrar você, sonho a mais não faz mal. Numa festa Jericó livre e na vitrola o whisky a gogo. A meia luz o som do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a sua energia quando peguei de leve a sua mão. A noite inteira voa num segundo e o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, um beijo então você se rendeu. A minha fantasia no mundo era você e eu. Eu perguntava do you wanna dance, e te abraçava do you wanna dance. E lembrar você, sonho a mais não faz mal. Eu perguntava do you wanna dance, e te abraçava do you wanna dance. E lembrar você, sonho a mais não faz mal. Yeah.